Fecheiro 10, página 90. Mas de novo ele tomou a dianteira, galgou a estrada larga por onde um rápido rio de trânsito àquela hora se deslocava, compacto como um bicho de metal, e aí, tomando cuidados especiais, de braço levantado, nas mudanças de direção, seguiu o rumo devido. Quando ela passou por ele para indicar o caminho exato, eram 9:10. Regressar e não regressar seriam 10 e muito. Ela quereria ter dito: volte para trás, agora é dia claro, eu vou sozinha. Mas sabia que não era isso que ele pretendia. Pelo contrário, quanto mais ele definia o objetivo que não atingia, mais lutava por ele e mais o objetivo se avolumava. A isso também se chamava obstinação. Conhecia o processo por João Paulo. Pelo retrovisor, ela via, ela sabia. Milene começou a ter receio daquele mau humor acumulado. Percebia a subida do humor pela forma como ele conduzia. As rodas da carrinha Mitsubishi rasando o seu carro, acelerando como se empurrasse as rodas do Clio. Até que finalmente ambos abrandaram e estacionaram em frente da casa da tia Gininha. A tabuleta dourada dizia: Vivenda Dom Silvestre. De um pulo, ele desceu. É aqui? Toque lá. Para Milene, repetia-se a cena de sexta-feira. Só não se repetia completamente porque desta vez o jardineiro não estava. A rega automática aspergia rufos de água às golfadas intervaladas. A relva brilhava ao sol, como se contivesse vidros dourados no interior das fevras. E a casa, baixa, cheia de cornijas e alpendres, tinha as portas trancadas. Amáveis linhas, amáveis aberturas largas, oferecendo interiores espaçosos e amplos, ninhos de braços abertos para se repousar. Conhecia-a bem. Ali era o sítio para se ler. Além, o sítio para a sesta. Acolá, a espreguiçadeira de pedra, onde se poderia ouvir música ao luar. Amável, amável. Mas ninguém estava. Tocaram. Ele próprio, Antonino Mata, retirou os óculos de sol e premiu a campainha. Premiu com determinação, deixando lá ficar o dedo. O dedo de Antonino sobre o botão, que era dourado como a placa onde estava o nome da vivenda, a pressionar como se colado. Tocava, tocava. Não obtinha resposta. Afinal, você sabia que não estava ninguém, disse ele, fora de si. Milene encolheu ostensivamente os ombros. Para ele, fora como se uma seta o tivesse picado. Você não repita esse gesto. Você sabe que tenho de entregá-la. A quem mais posso entregá-la? A quem? Diga lá. Milene viu o perigo. Confirmava-se que tinha sido uma verdadeira imprudência tê-lo trazido até ali. Encaminhou-se para a portada branca, em cujo umbral se lia Vivenda Dom Silvestre. E encostou-se. Não ia dizer nada. Imóvel, de braços cruzados. Mas Antonino tinha virado a pala do boné para o lado. Você não vai ficar aí, não. Nem que fosse a última coisa que eu tivesse de ver na minha vida. Você não me conhece. A bem ou a mal, eu vou entregá-la a alguém. Consultou o relógio, dando-lhe uma pancada no mostrador. Vamos, disse ele. Agora você segue no seu carro e eu vou atrás. E você leva-me a uma casa onde esteja uma pessoa que a receba. Você percebe o que eu estou a dizer? Encostada à portada branca de neve, agarrada às lamelas de madeira, Milene não tencionava sair dali. Ele aproximou-se mais, os olhos dele luzindo na cara fechada, o branco dos olhos dele a engolir a parte escura. A sombra dele, no chão, metia medo. Ela compreendeu que não valia a pena continuar a agarrar-se à porta. Ele estava a exigir-lhe que ela encontrasse alguém. Ele continuava a falar diante dela e ela só ouvia esse alguém, alguém. Francamente, a vida era muito estúpida. A mesma pessoa que lhe tinha oferecido palavras tão justas, tão agarradas umas às outras, incluindo o estado de choque, era a mesma pessoa que lhe exigia alguém que não existia no mundo. Calma, pensou para si. Retomaram os carros. Ela à frente, no comando do Clio, ele atrás. Mas se tinha sido fácil entrar na morada, iria ser difícil sair. A vivenda de Dom Silvestre integrava-se numa espécie de paraíso feito de relva e casas luxuosas. Algumas delas tinham paredes de renda pura, como se trazidas de templos da Ásia, com piscinas cor de safira e esmeralda, um domínio urbano perfeito. Por isso, todas as ruas pareciam cegas a norte, todas se encaminhavam para o mar. No interior daquela perfeição, Milene fazia voltas, vendo, pelo retrovisor do Clio, Antonino seguir atrás, como se uma corda invisível tivesse amarrado uma à outra as duas viaturas, a carrinha cinzenta, obediente, a fazer as mesmas voltas que ela fazia com o Clio. Mas por que lhe acontecia aquilo? Milene parou. Os dois carros pararam. Ele saiu, pondo o relógio à vista, batendo com o polegar uma e outra vez no mostrador, a perguntar se ela sabia o que era um labirinto. Porque a vida dele era um labirinto. A dizer que só lhe faltava agora ela ter aparecido naquela manhã para o labirinto se fechar com ele lá dentro. Tinham parado em frente de um paredão que guardava a ribanceira do mar. Dali não se via a praia, só se via a água poderosa a fechar o horizonte, uma superfície lisa onde o sol da manhã criava poalhas de ouro prata. Ele não deveria ver nada. Tinha desabotoado a camisa até à cintura e tinha dito: está a ver o tempo a passar, não está? É assim, agora vamos sair daqui e vamos direito ao meu local de trabalho para eu mostrar você, o meu encarregado, ver você, eu poder explicar-lhe aquilo que ando a fazer e ele riscar o meu dia, mas compreender que é verdade o que eu digo. Está a entender? Quando dizia você, a voz dele produzia um arco agressivo de puro metal. Você. A única saída era o percurso inverso. Sim, tinham encontrado a saída e alcançado a estrada de volta, correndo de novo por ela, o Clio atrás, a carrinha cinzenta à frente. Até que Antonino se meteu por um areal bardado de sebes de rede e lá no fundo, depois dos pinheiros, numa cova imensa, haviam começado a surgir as fundações de uma espécie de cidade no meio do areal. Uma cidade a partir do nada. De nada, só o nada, diria João Paulo, o que era preciso demonstrar. Tudo saído do nada para o nada, pensava ela, pela primeira vez, sem que, no entanto, essa ideia atingisse a força da sua vida. Antonino Mata saltou da carrinha e gritou-lhe: fica aí, aí bem à vista, para o encarregado ver que é verdade. E em tom de raiva discutiu com ela: amanhã ou depois tenho os meus filhos doentes. Como é que ele me vai dispensar? A discutir com ela. Como se nesse cenário futuro ela já lhe tivesse adoecido os filhos. Ele a ordenar: fica aí, saia do carro para se mostrar. Não entre no carro, fora do carro. Olhe lá para baixo enquanto te desço. Olhe sempre, olhe sempre. Tinha-se posto a descer, sem se virar. Quando se virou, ela estava em cima, no alto da cratera, no mesmo lugar. Ele descia, começando a enterrar os ténis pretos, as calças pretas, as abas da camisa da mesma cor, abanando cada aba para seu lado, o boné apontado para a frente, até que desapareceu e reapareceu no meio das fundações. O encarregado, ou quem quer que fosse, falava com ele. Ambos consultavam o relógio. Ele fez-lhe um sinal lá de baixo, colocou um chapéu de ferro amarelo na cabeça e confundiu-se com outros, também cobertos por chapéus amarelos. Ficou à espera. Ali ao lado, a carrinha dele até estava de porta aberta, mas ela não podia abalar. Via-o mover-se lá no fundo da terra, por cima de uma placa de cimento, misturado entre muitos. Não podia. Depois viu-o a conduzir um pequeno trolley que se irandava de um lado para o outro, movendo-se entre tapumes, com o nome gravado de Bobcat. Até quando iria durar aquilo? Era meio-dia e meia hora. Milene, em pé, com o chapéu na cabeça, parada, para que o encarregado a visse. Entretida a pensar, à procura de palavras para explicar o que em breve teria de explicar, a imaginar os termos com que iria dirigir-se aos tios. Queridos tios, foi assim. Foi assim que a avó desapareceu da minha vida. O sol intenso a passar-lhe por cima. Porém, a avó não desapareceu. Ela só está escondida. O sol ardente sobre as pernas nuas, as costas nuas, a roupa de praia com que tinha saído na manhã anterior, antes de lhe ter dado aquela vontade de encontrar um sinal da passagem da avó pela vereda para contar aos tios. E, afinal, para nada. Ele tinha dito: fica aí para se mostrar, para eles saberem que é verdade. Por isso, ela não sairia de onde estava. Mas pensava que era a altura de acontecer uma coisa boa. Nem eram precisas duas, só uma, só uma. E quando estava a pensar nisso, Antonino finalmente regressou, gatinhando pela barreira acima, e disse-lhe quase sem folgo: trabalhei durante hora e meia, e o encarregado contou-me o dia todo. Disse que punha lá na folha a palavra nojo. O diabo deve estar a dormir. Deve ter tomado um comprimido relaxante, dos fortes, nojo. E virando-se para aquela cratera em tons de terra e cimento, desconforme, materiais amontoados por todo lado, como se uma parte dele tivesse feito as pazes com ela, acrescentou: sabe, foi uma pena. Se não tivesse sido você, hoje quem estava lá em cima daquela Liebherr era eu. E apontou para um engenho que naquele momento fazia girar lentamente o braço entre a extremidade do estaleiro e o centro da obra, depositando umas pranchas cinzentas no meio de uma placa, em frente de uns homens parados. Muito lenta, a haste do engenho a deslizar no céu. Depois mais rápida, as outras hastes completamente paradas. Mas apareceu você? Disse ele. De qualquer modo, agora tenho esta tarde livre para poder entregá-la em paz. Vamos, disse ainda. Diga lá o endereço de alguém a quem a possa devolver, mesmo que seja longe. Passa-se por uma bomba e vamos. Mas antes de entrar outra vez na carrinha, ainda se virou. Se você não tivesse aparecido... Antonino, parado, no meio das ervas secas. Agora é assim. Estive a pensar. O melhor será levá-la à câmara. Aí, se não estiver o seu tio, está uma pessoa qualquer que o substitui. A pessoa que o substitui recebe-a e pronto. Tudo em ordem, tudo correto. Você fica com a pessoa que se encarregará de a entregar a um familiar. E eu volto para casa, com o assunto encerrado. Seguiam de novo, cada um em seu carro. A carrinha à frente, o Clio atrás. Ambos aos solavancos, no piso de areia irregular. Agora rodavam pela estrada à procura de um sítio onde pudessem parar para comer alguma coisa. Entraram num café, com um toldo vermelho avantajado, uma longa pestana projetando uma sombra funda. O café chamava-se Hollywood. À sombra do toldo, Antonino parecia diferente. Estava distendido, livre, perante a perspectiva de ficar livre. Para encarar a luz, procurou os óculos de sol espelhados. Ela não lhe via os olhos. Ele também não procurava ser visto por ela. Quando colocaram dois cachorros quentes com refrigerantes na mesa, ele estava de lado, fixado na fila interminável de carros. Comia sem a olhar. Havia nele o repouso de quem sabe estar a ponto de finalizar uma tarefa e já sente o alívio de ter cumprido o dever. Ainda por cima, com uma dupla recompensa. O encarregado da obra deveria ter enlouquecido. Antonino não tinha memória de benesse igual. Voltou a dizer em voz alta: o diabo deve ter pegado cesta ontem à tarde e ainda não deve ter acordado. Mas não a olhou. Até porque, em frente, num expositor de arame inclinado de um dos lados pelo peso de revistas para mulher, apareciam umas palavras garrafais. De repente ele levantou-se e dirigiu-se ao expositor de arame. Rodou-o, tirou um jornal de grande formato, o Nova Metrópole. Com um estampido no papel, abriu e começou a ler, erguendo-o no ar. Entre ela e ele, as folhas altas do jornal. Algum tempo, muito tempo, Antonino fechou o jornal. Olhou para ela e perguntou: moça, como você se chama? Não se chama Milene? Pois, você está feita. Aquela mulher do bairro dos espelhos tinha toda a razão. Diz aqui exatamente aquilo que ela disse. E muito mais. Diz também que foi você quem disse. Você sabe ler, você leia? Veja se não é assim como eu estou a dizer. À sombra da pala vermelha do Hollywood, Milene leu. Leu sem conseguir compreender como se lhe poderia atribuir o que ela nunca tinha dito. Mas o que mais a surpreendia era o facto de haver ali verdades e mentiras, tão bem entrançadas que tudo parecia verdade. Sim, de facto, a avó tinha sido encontrada por ciclistas. Nenhum dos tios estava em casa. Ela tinha comprado as flores. Tinha viajado no carro, sozinha, com as coroas e aquela caixa e tudo mais. Mas ela nunca tinha contado isso a ninguém. Muito menos declarado a quem quer que fosse. Ninguém lhe tinha perguntado nada. Era como se tivesse sido assaltada por dentro. Agora os seus receios estavam a ser confirmados. O problema já não era explicar aos tios como a avó tinha falecido. Era demonstrar como ela, Milene, Lino, Leandro, não tinha dito nada. Não se tinha queixado de ninguém, nem de coisa nenhuma. Não tinha dito nem as verdades, nem as mentiras. Milene sentiu vontade de se esconder no profundo do profundo. Sítios escuros, sem luz. Cuidado com eles, pensou. Abissus, abissum, invocat, como antes dizia João Paulo. Cuidado, muito cuidado, Milene. O rapaz que estava com ela tinha posto de novo os óculos espelhados entre a sua pessoa e o mundo onde ela estava. Mas desta vez tinha o rosto sereno, ou pelo menos assim parecia. Sob a sua capa cor de azeitona, à superfície da qual o sangue passava sem se manifestar, escondendo-se. O rapaz disse-lhe: acho que não podemos ir à câmara. Você não está capaz de enfrentar uma coisa destas. Você é que decide, mas eu, se fosse assim, não iria. Antonino Mata olhava, escondido pela pala de boné, coberto pela camisa preta abotoada, onde o suor havia colocado manchas brancas no peito e nas costas, refugiado em si mesmo. Mas ainda assim dizia-lhe: se eu fosse assim, Milene, voltava para a nossa casa e deixava-me lá ficar até ver. Eles têm obrigação de a procurar. Ex nihilo nihil. Ela agora já não se lembrava do que significavam tais palavras. Tudo muito mais complicado do que o nada-nada, ou nada de nada, ou nada para nada, ou nada seria possível tirar do nada. E por isso alguma coisa sempre teria existido. E coisas assim, coisas de João Paulo. O que lhe trazia pensamentos bons à cabeça era dizer em voz baixa: Deus da verdade, totus tuus, caixa das almas, telefona-me, telefona-me, palavras dos outros, dizia para si, entrando dentro do Clio, sem gasolina, com gasolina, que mal fiz eu. Mas ela ouvia João Paulo dizer: nós não fazemos mal, Milene. Alguém fez por nós muito, muito antes de nós. Ou não fez, mas deixou-nos com a memória disso. Não temos outro remédio senão desenvencilhar-nos sozinhos. Assim é, Milene. Por isso é preciso tomar muito cuidado com o abismo. Ele está por todo lado, se lhe abrimos a porta da nossa vida. O grande problema é se pomos a ponta do sapato na beira do abismo. É tão fácil o abismo, tão gostoso, tão simples. Basta fechar os olhos e deixar-me-nos ir. Ele lá está à nossa espera. Não custa nada. Custa muito aprender a suportar o custo. Custa muito. Abissus, abissum, invocat, querida. Pode ser que também tenhas de desenvencilhar sozinha, mas só enquanto não estivermos juntos de ti. Durante pouco tempo, quase nada. Depois, já sabes, mesmo separados, nós três seremos apenas um. Nunca iremos deixar-te sozinha. Nunca, nunca, jamais. E nunca e para sempre juntos. Significa enquanto estivermos vivos. Todavia, as coisas depois passaram-se de modo diferente. Isso só foi válido enquanto nós dois, seus dois primos, não tomámos o rumo das nossas vidas. Não nos inscrevemos em formulários que diziam no seu cabeçalho London College International, Georgetown University, University of Massachusetts e outros títulos assim. E mesmo muito antes, já as nossas vidas nos tinham começado a separar devagarinho, até chegar ao cúmulo de Milene ligar para um de nós e apenas ouvir, dia após dia, a mesma resposta. Hi, you have reached 573-793-10. If you won't leave a message for Lavinia or João Paulo, please do so after the tone. Thanks, bye. Como se também João Paulo tivesse morrido, deixando lá, em vez da sepultura, aquela mensagem performativa. Por favor, vamos voltar ao interior da fábrica velha. Quinto dia de confronto com a desordem do mundo.